Vea lo que pasa. Estoy haciendo rap. Oiga cómo suena el poder de rap. Rápido de más. Si quédate incrédulo y ven a velocidad. Si está listo, no te olvides mi nombre ni mi estilo, solo más una vez. Ya empezó Pacino con mis camaradas, lejos de la maldad. Calibre 23, hijos de la verdad, encelando donde sea. Con el cuerpo todopoderoso, de la pelea de todos los días. No me pongo tembloroso. Inyecciones de ladrón, son cobas de la policía. En al 8 madrugada, no me envolve lo que pasa. Cada día sin el verdico, el actor de la vida. Deus é se um inimigo mais. Vier contra mim, Deus é mais. Eu sigo em frente e não vou cair. Deus é mais. Se um inimigo vier contra mim, Deus é mais. Eu sigo em frente e não vou cair. Deus é mais. Mais. Eu tô na vida, vida. Tô pra andar com Deus. Com Deus. Falou, falado, Romeu. Eu tô na vida, vida. Tô pra andar com Deus. Com Deus. Falou, falado, Romeu. Sai da reta, demônio ou satanás. Aí se liga, respeita, Deus é mais. Sou mais um louco à disposição do eterno. Ideia firme, tipo coluna de concreto. Não pago pra vacilar, tô sempre esperto. Caminhando com Deus, é, tô do lado certo. Já fui ao chão, mas logo me levantei. Me pus de pé e recebi ajuda do rei. Muitos riram de mim, disseram nunca mais. Hoje sou mais um exemplo de que Deus é mais. Sou lutador, junto com meus irmãos. Marque Marcelo, Jimmy John, só sangue bom. Mandando salve com muita alegria. Pastor Beto Maurício, Santa Maria. Eu tô na vida, vida, tô pra andar com Deus. Com Deus. Falou, falado, Romeu. Eu tô na vida, vida, tô pra andar com Deus. Com Deus. Falou, falado, Romeu. Tá mais um tempo que eu tô na rima pra versar, pra falar, pra mandar a ideia certa pra você raciocinar. Então pare e pense bem, pois eu falo pro seu bem. Sem fé e atitude, não tem pra ninguém ré. Deus é mais, se importa com você. Está ao seu lado, para ele é um prazer. Mas você o ignora, finge que não vê. O quanto ele te ama e te livra com poder. Sua ignorância só te leva pro buraco. Você é um forte candidato, aí cedo pro saco. Mas minha rima traz a luz, fala em nome de Jesus. Transforte verdadeiro, que morreu na cruz. Desperta, mano, e vem buscar a paz. Junte-se a nós, ei, ei, ei, Deus é mais. Mano, Brito, um guerreiro do amor. Seja como for, vou em nome do Senhor. Deus é se um inimigo mais. Vier contra mim, Deus é mais. Eu sigo em frente e não vou cair. Deus é mais. Se um inimigo vier contra mim, Deus é mais. Eu sigo em frente e não vou cair. Deus é mais. Um, dois, dois, três, calibre outra vez. Parceria, rima forte como nunca se fez. Sem espaço pro inimigo aqui, Deus é mais. Treme o chão, corre então, dá uma salva em Satanás. Deus é mais. Com ele eu sigo em frente, eu tô na paz. Sem dar estia pra serpente, o possível para Deus não tem limite. A sua medida é o infinito, acredite. Eu sou Capone e quero te falar. Preste atenção no recado que agora eu vou te dar. Existe um Deus maravilhoso. Então só quer te libertar, tocar em seu coração. Ele ama você, já deu pra perceber. De muitas te livrou, mas você ainda não crê. Refrigera minha alma, não sou como os demais. Seguindo o teu caminho, agora eu tenho paz. Deus é mais, meu Deus é mais. OGG, OGG, meu Deus é mais. Eu falo sério e não brinco. Negro Clã 2005, calibre 23. A bola da vez, eu e vocês, vamos todos repetir. Viemos pra somar, não pra dividir. Se liga na rima, becos, ruas e esquinas. Foi só o começo, estamos aí pagando o preço, confiante em Deus. Pode crer, eu vim foi pra vencer. Junto com meus aliados, Patino, Capone e Romeu, estamos formados. Sempre buscando soluções, multiplicando informações. Sem perder a paciência, somando atitude e resistência. Consciência em Cristo e calibre 23. Assina embaixo de tudo que fez, vários planos. Por respeito aos manos, muitas reuniões na nossa base de operações. Pra parada ficar no jeito, pode crer. Por respeito, nada derruba minha convicção. Meu rap é feito com coração. Liga aí que não é pouco. DF gospel gangsta louco. Deus é se um inimigo mais. Vier contra mim, Deus é mais. Eu sigo em frente e não vou cair. Deus é mais. Se um inimigo vier contra mim, Deus